um clube de amigos, não é um clube organizado, mas é um clube de amigos que tem como parentes ainda uma autocaravana essencial, uma autocaravana que realmente é um dos topos do autocaravanismo, e aí nós desenvolvemos toda a nossa atividade pelo país, chamado país interior, é onde temos algumas dificuldades em que alguns participantes de autocaravanismo permitem, mas que é essencialmente abrir o caminho para que desenvolvemos todo o itinerário para autocaravanas no nosso país. Por isso nós escolhemos sempre zonas mortas, tanto das autarquias, não nas zonas festivas, mas nas zonas mortas, para podermos incentivar não só o comércio local, mas todo o interesse da autocaravana e lançar novos rumos. Como disse também há bocado na minha intervenção na inauguração, é lançar um desafio para fazer um caminho para a Serra da Estrela, passando pela Oliveira do Hospital. Vamos a ver se tem futuro ou não. Espero que sim. Pelo menos até agora temos sido bem recebidos, temos sido com uma recepção muito boa. Por duas vezes que cá estamos, por duas vezes que fomos, com uma grande satisfação, contentamento que nós temos daqui.